As pessoas que buscam atendimento na Secretaria Social encontram na sede uma nova estrutura, com espaço exclusivo para inscrição no cadastro único, recepção ampla e uma brinquedoteca. O espaço foi criado para as crianças se distraírem, através de brincadeiras, desenhos e pinturas. A maioria das mães que procuram assistência social vão acompanhada de seus filhos, que ficam impacientes enquanto aguardam a chamada para atendimento e também durante o preenchimento dos dados. Devido a isso, foi montada uma brinquedoteca, onde uma educadora recebe as crianças e oferecem a elas atividades, como brincadeiras livres e leitura. A brinquedoteca montada na Secretaria de Assistência Social, com espaço alternativo com livros e jogos para crianças, tem o objetivo de distraí-las durante o tempo de espera de atendimento dos pais e, ao mesmo tempo, dar tranquilidade para que os mesmos possam prestar as informações necessárias para o cadastro único de forma correta, sem distrações. As informações para o cadastro único devem ser precisas para que não ocorram prejuízos para a família que busca benefícios do governo federal. Devido a isso, durante o preenchimento do cadastro, a pessoa deve ter atenção redobrada para responder o questionário com clareza. Todos os dados informados são encaminhados diretamente para o governo federal, que será o responsável pela concessão dos benefícios. Está aí a importância que os pais tenham tranquilidade durante esse atendimento, para não serem prejudicados ao fornecerem algum dado incorreto. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.